21. Kiosk. O quiosque. Bank. O banco. Platz. A praça. Maschine. A máquina. 24. Krankenhaus. O hospital. Tee. O chá.